Salvador Azul, 4207. Prossiga na escuta, 4207. Informação é curso é Mike. Temos a Mike, irmão. Número 360, tudo bom? É 34 já autorizado. Aceita ou aguarda a coordenação por 36? Pode passar com quanto tempo a gente fez. Ok, está autorizado. Rio de Janeiro, Santos Dumont. Nível autorizado é o 340. Decola da 1-0. Curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil da DAEL. Leda após o abride. Intercepta após o 1-0. SMAP, Lúbito. E após conforme a rota do. Acione no transponder 5070. Controle Salvador para em 1-20-80. Autorizado Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont, nível 340-0, decola no transporte da DAEL, leia da Bridge, intercepta a pessoa 1-0, pois mata o uso do voo, por favor, todos os fotos do voo. 5070, transponde, 208, controle, azul 4207. Está correto, chama pronto, azul 4207, portão 1. Voo 9732, bom dia, uma milha para o externo. Gol no 732, muito bom dia, ajuste no 0-4, está autorizado o pouso pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-2-9, poderia confirmar baixar travado? Ah, sim, baixar travado. Tem livre pouso pistão no 0. Autorizado pouso no 0, gol no 732. Salvador, gol no 260, autorização 370, Recife, com a informação Mike. Confere, guarda-copia, gol no 260. Vai dar uma foto. Black próximo esquerdo, gol no 732. Livrará na Delta e chamará a Sol em 1-2-1 decimal 9. Delta 219. Salvador, muito bom dia. Seria 6255, informação Mike. 6255, desce para o 050, chegada da Mari. Chegada da Mari, alguma possibilidade de voar ETAP? 50 ETAP. 50 ETAP, obrigado. 5220 da Trip, 2000 pés, reposta estabilizado, MI 14. 2000, reposta estabilizado, 220. Sandro, voa ETAP? A proa de Duna, 5220. Duna, 220. Eu vou no 738, boa tarde, Jornal Delta. Ingressa na Alfa Juliette para o portão 5, voo 1738. Alfa Juliette, 5738. 1260, cópia. 1260, pronto. 1260, Recife, nível 390, prossegue na Upper Whisk 58. Decola da 1-0, curva à esquerda após a decolagem, no perfil da Pulca, transição Aracaju. Acene no transponder 5066, controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8-0. 390 é o nível, Upper Whisk 58, decola da 1-0 com curva à esquerda na saída Pulca, Aracaju. 5066, transponder 1-2-0, 8-0, controle bom no 2-6-0. Decola ótima, pronto, estiver questionamento, vou 1-2-6-0, portão 8. Vai reportar no 8, galera. Falta 3895, Guarulhos, sente da Mike. 3895, Mike, confere, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Então, 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, no perfil da Dael, Leda. Após voa Bridge, intercepta Pezulo 16, Bravo Hotel Zulu e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5105 e controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizando 340, decola a pistão 90, curva direita da Euleda, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, conforme rota. Transponder 5105, controle 120, decimal 8, Dan 3895. Então 3895, cotejamento correto, me para push e acionamento portão 3. Chamará TAN 3895. Transagô Salvador, TAN 3191, gate 06, com informação Mike, solicita 34320 para o Galeão. Mike, confere, pronto, cópia. TAN 3191. Para cópia. Está autorizado para o Galeão, o nível 320. Decola da 1-0, curva à direita após a decolagem, no perfil da Dael, Leda após o Abridge, intercepta Pezulo 1-0, SMAP, Lúvito e após conforme a rota do plano. Acena no transponder 5107, controle Salvador em 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado 320 para o Galeão, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída da Elmeida, após Leda Bridge, intercepta o Pezulo 1-0, SMAP Cúbito 5107, transponda 1-2-0-8, controle. Correto, chama pronto, portão 6, TAN 3191. Chama pronto, TAN 3191. ONS, tipo que 220, tipo. Torre 1895, trip 5220. 1895, obrigado, daqui a pouco. Controle muito bom, 0060, 0200. Proditap, ao 060, 6200. 060, Proditap. 4207 com 111, 111 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Campinas, Portax. Reporte para IP. Espera da pista 1-0, via direita via Índia, no ponto de espera torre 1-8-95, ajuste na 0 no 4, bom voo. 1-0-1-4, direita Índia, torre 2-9-5, obrigado, bom trabalho. Guardião 07 copiou a torre. Para início do táxi, chame a torre. Em 1-1-8, decimal 9-5, Whisky Tango Zulu. Mike 510, Mike Acosta, aguarde transferência. siga Tango Zulu. 6255, 2000 pés, reporte estabilizado. Brasil vai passar estabilizado, 6255. Guardião 07, fora do solo 30, comprou a nota, chama controle, 120, décimo 8. Chama controle, 108. Agora vai. Contratador 07, não, considera 0, João Prato, não tem problema. Guardião 4207, após o tráfego na final, está autorizado a alinhar e você tem um novo. Guardião 07. Passa para o tráfego, autorizado a alinhar e você tem um novo. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, vai para Inema, 500 pés. A torre só esqueceu de perguntar o nome do comandante e pessoas da torre. Comandante Eduardo 04, a bordo. Copiado, reporte 20 milhas. Reporta 20 milhas, o 07. Corrigindo, reporte para o pouso. Chama pouso, o 07. O trip 5220, solos 32, está efetuando 360 na pista e livrará a esquerda no taxiway Delta. Quem está Mike Acosta, confirme direto ao pátio. Afirmativo. Gente, está autorizado direto pátio, vento 190 graus, 129, reporta solo controlado. Afirmo, direto pátio, sempre perigo aí, solo 7. Solo Salvador, bom dia, o trip 5367, no pátio 3, frente da Maíta. 367, Mike, confere, só um minuto para colher. Zona 9. Obrigado, bom trabalho. Mais um 4207, subirá restrito ao nível de voo 080. Está autorizado a decolagem, pistão 0, vento 110 graus, 132. Restrito ao 00, nível de decolagem 0, 4, 207. 743, posição é 4522. 0 da trip. 5367 da trip. Copia. 4, reposta habilitada. Então, você vai tomar. Como é? Poderia insistir? Posso sim. Mantenha pro GTAP. Desça para 2000 pés. Não precisa respeitar a restrição de GTAP. Reposta habilitada no ILS. 10 no fato ajuste. Ah, só questão. Desce 2000 pés, projetado. Não precisa da 5 mil pés, não. Só parece estabilizado. Estabilizado João Pessoa, nível 190, decola da 190 com corrente esquerda após. Aerovia Golf 677, saída Puca, transição Caju. Controle 1208, no transponder 5076, 5367. 5367, está correto, chame pronto para o pushback e acionamento, pátio 3. Acionamento pronto, puxa acionamento. É, 107, decola 235, mantendo a restrição, nível de voo 080, chama controle 120, decimal 8. 208, mantendo a restrição de 8000, sul 4, 2074. Estimação, torre 118, 95. 395, boa, 75. Consegue, o ATR consegue realizar a curva só com o direito ligado? A curva agora para a direita para estacionar? Consegue, senhor. Azul 407, sub mantém o 340, direto Leda. 340, direto Leda, azul 4, 2, 3, 4. Estacionar 6255, ajuste altímetro no 0 no 4, reporta baixado e travado, informa o Colibri, efetuando o cruzamento da final no 0, aguarde autorização de pouso. Guardando a situação, 255. Sou eu, Mike Costa, devido a obras no pátio, aproximo para 17, positivo. Confirme, Mike Costa. Vai aproximar para a cabeceira, 17, possível, obras no pátio. Ciente, Mike Costa. Paulo Salvador, bom dia, voa no 777, informação mais, autorização por seguro. Voa no 777, Mike, confere, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Está autorizado para porto seguro, nível 340, prossegue na Upper Whisk 58, correção 50, aerovia, decola da 1-0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da DAEL, Leda após direto, acionando o transponder 5114 e o controle de Salvador opera em 120, decimal 80. 340, Porto Seguro, decolando a 10, curva direita, DAEL, Leda, direto, 5114, 120, decimal 8, Upper Whisk 50. Correto, protegimento, chama pronto, portão 5, pushback acionamento, gol 97, 77. Portamento, 77. Oscar, apenas para informação, informa o tráfego de um helicóptero na posição de 11 horas a 3 minutos, mantendo 500 pés. Começa livre. Marca Street Rate, stand by, it's clear. Pátio 3, recuperação e pistola, aposta táxi. C255, sala 39, livre à direita, chama sola em 121, décimo 9. Preciso 9, quando livrar, 6255. Guardião 07, controle. Apenas para informar, de 12 horas, o tráfego do Kilo Romeo Oscar, Bravo 9, 2 Alfa, para pouso em Salvador. Assistuba. Gente, autorizado de Salvador, Salvador, voo local, 510. Decolagem com proa sul. Atirando transponder 0197, controle Salvador em 120, decimal 80. 120, decimal 80, 119,85. Qual o plano? 0197, eu transponder. 0117, Vai decolar às 17, sua direita, 500 pés, até a Pituba, com 04 pontos. Sala 3895 para táxi 186, 4 horas, Galeão. Decreto Charlie, cortejamento correto, acionamento táxi e decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Ok, tá bom, confirmar, o decimal 0, 1, 1, 7, né? Afirmo, 0, 1, 7, eu transporto. Tá, então, 3895, livre táxi até ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, o ajuste 1, 0, 14. Poderia, por gentileza, confirmar somente a alternativa? É o Galeão, então... Direita na Índia, ponto espera sua torre 2953, 895. Grato, bom voo. Bom trabalho. Livrou a Chinemia 255. Livrou. Reportante da Juliette, você na 6255. Reportante da Juliette, da 255. Kilo Romeu Oscar, visual com tráfego final 1-0. Pode passar. A vertical do Salvador, o Papatango Eco, X Rei Gol. Copiado, XRB Wolf, reporte Conde aqui. Reportará Conde, é que chegou. No interceptando final 7. Ok, agora visual. Gente, interceptando 360 curto, reporta reinterceptando final 17. Já iniciou. Tango Zulu, mantém interseção 17. Pronto, tá 3895. São 3895, mantém ponto de espera do 1-0. Mantém 3895. O sinal é 6200, está autorizado pouso de 1-0, vento 1-0 graus no 3-2. Gente, autorizado pouso 6200. 3895, visual com tráfego no final 1-0. Afirmo. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0. Pronto, passagem do mesmo, 3895 ali, mantém 1-0. Visual com aeronave na aproximação final da 1-0, Kilo Romeu Oscar. Gente, o Kilo Romeu Oscar continua final 1-7, aguardando autorização de pouso. Certo, Oscar. Romeu Oscar, informo que após o pouso, ultrapassa um pouco a taxiway Papaz de forma a deixar o Mitsubishi ingressar na pista após estar autorizado prosseguir para o pátio 5. Ok, ciente visual para a nave da Papá. Quilo Romeu Oscar, está autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-0 graus, 1-2-2. Vem pouso 1-7, Oscar. Frente, Rio 991, autorizado táxi até ponto de espera em frente, Índia Alfa, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 0, 1-4, bom voo. Kilo Mike, India Alpha, Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, runway 10, Momo depart and flock transition, flight level correction, call code 5115, Salvador approach control, frequency 120, decimal 8. Say again the departure procedure. Momo, departure and flock transition. Momo is Mike, Oscar, Departure and the Foxtrot Lima Oscar Charlie Kilo Transition. Flock Transition. You got the Momo departure with the Flock Transition. And upper Kilo 20 as filed. Flexible 360. Walk 5145120.8, departing runway 10. Skulk is 5115 after departure, left turn. Okay, 5115, and after departure what? After departure, left turn. Okay, left turn out after departure, American 238. American 238, read back, correct your course, red for setup and push. 6200, na escuta, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 6200. Solo bom 260 pro SAC, 182 no POC, autonomia 3 horas e 5, alternando na ação. Transitando 3895. Salve 811, na Lima, tem cabeceiro no zero. 2995, não pode estar no 044, muito bom dia. O ajuste no 0104, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua. Está autorizado a decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 142. Gente, Whisky Tango Zulu, mantenha alinhado e pronto. Perfil da El, cruza 2000. Zulu, mantenha 340, será da El, tanto 2895. Foi 340, 3295. Mantenha a posição. Considero, ingresso Juliette para o portão 8, o sinal é 6200. Ingresso Juliette, portão 8, 6200. Mandou. Bom dia, Gono 260, próximo pode estar no 90. Gono 260, muito bom dia, mantenho o ponto de estrada no 0. Ah, mantém o ponto de estrada no 0, Gono 260. Solo Salvador, trip 5367, no pátio 3 para pushback e acionamento. Trip 5367 em coordenação com a equipe de solo, porta ataque. Porta ataque, seu. 3191, gate 06, pushback, acionamento. Cidade do Rio, 04, Salvador, é o Rio 981, sub e mantenha o 360, saída Momo. Saída Momo, 330, 981. seguir antes dessa charge. Gente, o Yankee Delta Charlie direcionar chão para um táxi. Whisky Tango Zulu está autorizado, decolagem pistão no 7, vento 1000 graus, 122. Yankee Delta Charlie está autorizado, 770, som no 7, aponto para ingresso. Ou no 044, sala 51, no nível direita, chama solo, 121, décimo 9. 129, obrigado. 260, está autorizada a linha A, 190. 1260, a linha mantém, cabeceira 10. A linha mantém, pista 90, 1260. 251, bom dia, 3295. Tomador, gol no 044. Bom dia, gol no 044. Ingressa na Alfa e reporta antes do taxiway Juliette. Ingressa na Alfa, chama antes da Juliette no 044. Confio o controle. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. Prossegue Axé, reporta ingressando em Interlagos, o Romeu Fox Lima. Positivo, veículo de Prado Forte do Iberostar, prosseguindo via litoral. Afirmativo, prossegue no corredor Forte, reporta ingressando em Interlagos. De Salvador, Papá Romeu Whisky, Tango Zulu. Papá Romeu Whisky, Tango Zulu, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 240, sai da Momo. 240, Whisky, Tango Zulu. O meu escabrado prossiga, decolagem Terra Índia, Eco Índia. Espera, torre 1 no noite, decimal 95, ajuste no 0, 14, bom voo. Ajuste 1014, obrigado, uma boa tarde. No 044, antes da Juliette. Gente, gol no 044, observa o ATR, taxando para o ponto de espera, após ingresso Juliette para o portão 4. Após ATR, Juliette para o 4, no 044. Então, assim, rapidinho, vai ter 2, 3 minutos. Tem Yankee Delta Charlie, reporte para abandono do setor decolado 54, confirmando. Gente, aguarde para o início do táxi, o 3190. Aguardo, 3190. Chamarei para a saída. Controle, poderia coordenar para o Rio 9811 para o de Fortaleza? Estaremos, aguarde 989. Torre, eu ia aqui Delta Charlie. Eu ia aqui Delta Charlie, eu estou impaciente. Ok, então, graças. Aguarda, cópia. O Juliette, que é Beth Gil. 4082. 10. De Apacho, Indy Alpha, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 14, tentando o Boeing, partindo no posição 4. Afirmativo, então, Apacho, Indy Alpha, Alpha, Bravo, ponto de espera, chama 18895, 132, 191. Boa, pro ti seria bom. 082, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento 120 graus, 11 nós, altímetro 1014, informa um tráfego, um Bravo 06 sobrevoando, correção, mantendo 500 pés à sua direita, não interferindo na sua aproximação. Gente do tráfego, aguardando pista livre, 4082. Sétimo, ponto de espera da 1, 0 pronto. Tipo 5367, mantém a ponto de espera. Mantenha 40, 5397. 216, desça ao nível 050, chegada Mari. É o Rio 9819, poderia por gentileza soletrar a posição a boca? Positivo, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. Alfa Bravo Uniforme, Alfa Bravo Uniforme, Charlie Rosa. Charlie Uniforme, Abucu. Ah, Uniforme final, obrigado. Jet Quebec 1, na escuta para a cópia. Contorno 20, desse 18. Onda 08, vou 260. Azul 4082, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4082. 31 e o controle opera em 120.8, cotejo. De retorno para Salvador. Professor Litoral, comando. Gente, chama agora a torre, frequência 118, decimal 95, Fox Lima. 1895. Para acionamento, taxa decolagem, confirme apenas o POB. 04 no pátio 4, tenha um bom dia, um bom voo, até o regresso. Rio 9811, chama ao centro, frequência 12545, bom voo. Bora 12545, chamará Rio 9811, obrigado. Na final de 3 minutos do nosso site. Positivo. Tá com... Proa da rotatória, reportará final 3.017, vamos ver o foco lá de cima. Esquerda aqui, o reporte para táxi. Esquerda aqui, o aguarde para táxi. Entrar em coordenação com a Infraero devido a obras na taxiway Oscar. Azul 4082, no solo 58, livre direito, chame solo 21, decimal 9. 29, direita 4082. 5367, autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Torre, tem algum tráfego atrás do trip 5367? Trip 5367, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. É, boa, bom dia, está autorizado prosseguir via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, 4082. Romeu Oscar Bravo, na escuta. Romeu Oscar Bravo prosseguindo mil pés, está agora a 18 milhas de Salvador, livrando a CTR. É, considerando o pouso no 4, no 7, livra a frequência para coordenação de tráfego, bom voo. É o 5367. Eu sigo, 5367. É, a pergunta é, tem alguma aeronave que está com o 52 aqui? Afirmativo, há um Airbus 321 na sua retaguarda. Vamos precisar retornar para o parque. Qual é a instrução, por favor? É que se via a pista, libere na Delta. A pista libera pela Delta. Tipo 5367 está engraçado, hein? Tipo 5367, confirme problemas na aeronave, alguma... Eu estou com uma indicação aqui. Sistema aqui de comando de voo. E vou ter que fazer a verificação. Gente, trip 5367. Ok, livre ingresso sobre a pista para retorno via Delta. Triplo Romeu Lima, Salvador, Salvador, qual o setor e o pátio em que se encontra? 2545-12685, bom voo. 2545-12685, estamos de volta, boa tarde, bom trabalho. Livrou. Tem que dar da Charlie, sim, vai manter a linha do litoral nesse momento? Afirmo. Sim, frente, Yankee Delta Charlie, mantendo eles no litoral sul, chame o controle 1-2-0-18. Graças. Só 3191, no ponto de espera, 1-0, pronto. Controle, Cada quilo, autorizado decola, piso no site, vento 1110 graus, 129. Informa um tráfego aprondo, mantendo a linha do litoral sul, 500 pés, passando a vertical do farol de Itapuã nesse momento. Corre, salvou, pane do 5367, foi instalada, está livre de decolagem? 5367, vai decolar? Decola de imediato, 5367. 5367, autorizado de decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-1-2. Desde a placa, 5367. Comentar o Frank, pistão no site, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Autorizado de pouso, outra foto pra cima. Foxtrot Lima copiou, o livre pouso. Na afirmativa, tá na coisa final, nossa. 3191, após a rolagem do trip, autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Já matei, pode rolar de 30 3191. Quem é que deu a Tatiana na minha escuta? Quebec, quilo, passou o controle? Juliette, Quebec, quilo, chama em controle 1-2-0-18, visual com tráfego. Ainda negativo. Reporte quando o visual mantém a minha escuta e a voz transferência. Ok. Livrou, vou me para o meu para a torre. O meu Foxtrot Lima, ciente, reporte correção no solo controlado a 03, ao estacionar livre frequência. Autorizado para Salvador, pelo corredor forte, até 20 milhas, decola da cabeceira 17, com curva à esquerda, até 1 mil pés, coordenação com controle em 120.8, transponder ao 0157, contagem. 0180, Mike Juliette. Escuta? Pronto, siga, amigo. Transponder 0117. Ok, 0117. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5367. Perdão, chame a torre 1895 para acionamento táxi decolagem. O altímetro é 1014, qual é o problema? 3, ok, até o regresso. Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 255, 285, bom voo, 9200, boa. Controle o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prosseguindo para Vera Cruz, mantém o corredor axé, condições visuais, reporta o farol da Barra. Temos a informação, temos um helicóptero próximo a Pituba, mantendo 500 pés também, mantendo a linha do litoral. Afirmativo, Kilo. Lorena Henrique Mike, correto cotejamento com dois a bordo do pátio 4, chame a torre 1895 para acionamento, táxi e decolagem. Voltímetro 1014, até a próxima. 1014 para acionamento, táxi e decolagem, controle 95, até a próxima, novamente Mike. Bruno 044 na escuta, aceita o 390 para Recife, perdão. Aceita no 044. Ok, no 044 está autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida pouca, transição Caju. O transponder é 5137 e o controle 1-20-8, corteja. Aprovado no 390 Recife, 358, 0 primeira estida, Pucacaju 5137, é o transponder 1208, controle, gol no 044. O total está encerrado, passando posição Conde, chama Aracaju, frequência 120.3, bom voo. 1044, correto, cotejamento, chama para acionamento. Camarei. Salvador 777, para o Tarso, 184, 2 horas e 30, Aracaju. 184, 2 e 30, Aracaju. Livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, quando lá, Torre 1895. Tem um voo e um bom dia. 1777. Pátio Uno, Índia Alfa, 1777. Bom dia, gol. Quebec Kilo Visual com o tráfego 500 pés à sua direita. Ainda negativo. Estou na posição de uma hora. Tente copiado. Autoriza a proa de Dael, o Ledo, 3191. Livre. 1777, bom dia. Autorizado a decolar pistão, a linha de decolar pistão 90, vento 090 graus, 129. A linha de decolar, boa, 9777. 4. Então 3804, desça para 3000, ajuste no 014. 3000 no 014, ajustando 3804. Novamente, Mike, atente a viatura Follow Me para seguir até a Taxi Oscar, reporte na interseção. Fio da chegada em Duna, quando contactar com a torre estabilizada no LS, em condições visuais, se modifica com a torre e gira a base pela direita para o 17. Gente, Juliette, Mike. Golf Bravo Índia, contato radar não foi estabelecido, por gentileza cheque transponder e prossiga para o controle. Sete, o Golf Bravo Índia voa Obdude, após Obdude voa posição ITAP para interceptar a chegada, positivo? O senhor está mantendo 1050? 7, reporte, reporte atingindo 1050 ou passando a posição Obdude, o Golf Bravo Índio. Sete, Quebec Kilo, livre a frequência para a coordenação de tráfego, bom pouso. Estabilizado 3216. Tanto 3216, completa final, cheque pré-pouso, torre. Frequência 11895. 295, até já. Controle, o IS da Pescada já está no retorno. Está passando através do parque do aeroporto. Tenente positivo em Aquidelta Charlie, repórter Pituaçu. Camarada, vai para Pituaçu. Passou o Obdude, o Golf Bravo. Tenente, o Golf Bravo Índia, proa de ITAP. Proa de ITAP para interceptar a chegada à mar e a descida está autorizada até o nível de voo 090. Controle gol na 777, bom dia. Voo no 777, bom dia. Contato radar na decolagem sobre o nível 340, cedo da EL. Da EL 340, voo no 777. Autorizado prosseguimento por 3804? Autorizado, descida para 2000, reporte estabilizado 3204. 2000, reporte estabilizado, tá 3204. Golf Bravo Índia, aciona identificação. Contato radar estabelecido agora a 70 milhas, 70 milhas de Salvador, mantém a proa de ITAP para interceptar a chegada à mar. Controle mais lento, mais fácil prosseguir na descida. Afirmativo, 3000, ajuste Salvador 1094. 3000, 1094, mais leve, mais. Padião 07, mantendo Enema ainda? Ciente, o 07. Delta Charlie, Torre, 1895, bom pouso. Grata, amigo. Bom trabalho, patrão. Igualmente. Torre, Salvador, é o Papatango Yankee, Delta Charlie. Bom dia. Delta Charlie, prossiga, para o solo. Ok, solo, vou chamar o Torre. Ok, a torre 118, decimal 95, ok? Ok, graças. Torre, Salvador, é o Papatango, Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, confirma intenções. Direto, pátio 04. Gente, Yankee Delta Charlie, mantenha o vertical do farol de Itapuã e aguarde para a aproximação do pátio. Charlie. 3216 no solo zona 2, livre direita, chame solo 121 desse mono. 1219. Visual, TAM 3204. Após a decolagem, atente a um tráfego à direita, mantendo o farol de Itapuã, a vertical do farol de Itapuã a 500 pés. Romeu Lima, autorizado de colapso no site vento 090 graus, 13 mais. Fala Salvador, bom dia, TAN 32, 16, lembrando a sua discussão. TAN 32, 16, bom dia, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 062. Alfa e Juliette para o 06, TAN 32, 16. Escuta. Pronto, siga. Yankee Delta Charlie, informa um tráfego decolando da Unosite com sentido à esquerda para o corredor forte não interferir no seu sobrevoo. Torre Salvador, muito bom dia, TAN 3804, transfere. Passou, estando baixado e travado. TAN 3804, livre pouso, no 0, vento 1, no 00 graus, no 3 mais. Livre pouso no 0, TAN 3804. Romeu Lima, decolado ao Zona 4, mantém o setor ingresso na perna contra o vento e mantém aguarde para a autorização de cruzamento do aeródromo. Vamos fazer uma turma contra o vento agora, Romeu Lima. Vem bem, que é mais quente, aguarde para ingresso da pista no site. Romeu Lima, informo que é apenas contra o vento da pista no zero. Vai ter contra o vento, Romeu Lima. Torre, o Yankee Delta Charlie. Confirme para a torre. Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, visual com tráfego aproximando da final da ONU zero, um Airbus 320. Afirmo. Em condições de seguir a retaguarda do meio para a aproximação da parte da aerostática? Afirmo. Yankee Delta Charlie, autorizado a aproximação do pátio, reporte na final. Charlie. Secundária 12685, bom voo. 12545, secundária 12685, obrigado, boa tarde. Confirme para a torre? Romeu Lima mantém contra o vento no zero. Sente, aguarde, informa que há um tráfego pousando no zero. Após o pouso do mesmo estará autorizado o cruzamento do aeródromo. Ok, mantendo contra o vento. Romeu, Romeu Lima. Dá presente, tem condições de cruzar na vertical da... no ponto médio da pista? O aeródromo? Eu mantinha contra o vento aqui sobre o mar, já um pouquinho afastado já. Eu vou cruzar aqui prolongamento de decolagem, pode ser? Afirmativo, autorizado cruzamento no eixo da cabeceira 28, aguarde para transferência. É, valeu. Torre Salvador, Mike Juliette, Mike passou duna, estabilizado, solicita mudança de regra, pouso com direita na 17, se possível? Na 3804, no solo do nome, livre direito, chame só 121, decimal 9. Romeu, Romeu, anima, prossiga. Atenção, Romeu, Mike passou duna, solicita mudança de regra e pouso na 17. Mike, Juliette, Mike, ciente, descancelado a zona 6. Na presente, inicie uma curva pela esquerda, para base pela direita da 17, reporte na final. Reportará a final, baixa travada, Mike, Juliette, Mike. Torre, Yankee, Delta Charlie, já está na curva final com o Pátio 6. Yankee, Delta Charlie, vento 1,00 graus, 1,2 nós, reporte em solo controlado. Charlie, gratidão. Pode chamar o solo, são 3804? Não, 3804, solo 1,21, decimal 9. 219, bom dia. Oi, o Romeu Lima já cruzou o prolongamento da 10, já estou aqui no litoral, mantendo meu pé. Romeu Lima, mantenha a linha do litoral norte, chame controle 1,20218. Para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, então 3804. Valeu, irmão. Romeu Lima, protege condições visuais no corredor forte, confirme a intenção do voo. Não, subir aqui até 3.500, depois regresso, é possível da presença subir da 3.500? O meu Lima, quase 8 milhas do campo, devido a termos duas aeronaves, temos uma aeronave na saída Puca, e ela decolando agora 3.500, passa próximo ao senhor. Você mantendo de pés aguardando, olha bem. Sala zona 8, mantenha minha escuta. Vem aqui, Data Charlie, 234. Oxa, 6213, bom dia. É, confirmando o nível 360, eu tenho aqui 360. Ok, Oxa, 6213, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, Leda, com todas as suas restrições, após Leda, voa direto Bridge. O transponder é o 5132 e o controle opera em 1,20.8. Corteja. É, Marquês, 238, né? Estão prestados para o Galeão. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,